liberou na Fox Trot, vai chamar o salão 219-6225. Paulo Salvador, bom dia, Xané 6225, livrou na Cisco. Bom dia, Xané 6225, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Ok, taxi Alfa Juliette para o 07, 6225. Azul 4040, pronto para cópia. Azul 040, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Brasilo 21, nível de voo 360, testinho 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, rua Elefa. Controle 120.8, aciona 5007, azul 4040. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. O controle 120.8, transponde 5007, azul 4040. 5007, protegimento correto, azul 4040, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Camará, azul 4040. Estabilizado, boa noite, 65, final da DLS da 10. Ou 1865, completa com a torre, 1-18-95. 2895, boa noite, 65. Ou 1759, desce para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado final IMS, reporte estabilizado. Desce 2000, 1018, autorizado IMS, reporte estabilizado, boa noite, 759. Cargo 6570, desça para o nível de voo 050, via chegada a Mário. 050 na Mário, 865, final da 10, prema checado. É 5, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 098. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, 130 graus com 059, boa noite, 65. Unipol, zona 098, boa noite, 65, da 10. 093, via separar 2000 pés, o ajuste no 098, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ajão é estabilizado, gol 093. Nos solos 4-2, primeira pista próxima à direita, chame solo 121, decimal 1. Alibrão 21, 1, 1, 8, 6. Mil perdões, 1865, 121, decimal 9. Mil perdões, 129. Graças, 29. Via Alfa, Juliette, Portal 7. Alfa, Juliette, Portal 7. Boa noite, né? Juliette, Portal 9. Juliette, para o 09. Boa noite, né? Estabilizou o 1759. 1759, completa com a torre 118, decimal 95. 1895, gol 1759. Foi Salvador, bom dia, gol 1759, estabilizado e LS, foi visto no 0. Diego 1759, tráfego avistado, ajuste no 018, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 059, gol no 759. Pouso autorizado, pistão no 0, gol no 759. 759 no solo aos 46, libere pista próxima interseção à direita, chame solo 121 decimal 9. A próxima à direita 219 da 759. Salvador, bom dia, 9759, Livrona 22. 9759, segue via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9759. Localizador está listando, voo 1093. Voo 1093, completa com a torre 118, decimal 95. 95. Bom dia, tráfego avistado, Xuxa 018, por gentileza confirme, trem baixo travado avistando. Afirmativo, avistando, baixando e secando. Bruno 093, pouso autorizado, pistando 0, vento 130 graus, 62 de nós. E depois, o 093. Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, 9759. Também é 570, desce para 2 mil pés, o ajuste 1018, autorizado final e LS, reporte estabilizado. 2.18, autorizado final LS, autorizado 10, reporte estabilizado, 6570. 293 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 1, correção 1219. Sim, vai liberar a próxima à direita, chama solo 1219, muito obrigado. Solo Salvador, cordial, bom dia, voo 1093, livrou na sua escuta. Tenho via Alfa, chamo antes da Juliette, voo 1093. A Alfa vai chamar antes da Juliette, 093. Alô, Salvador, azul 4040, ponte 3, ponte vexo, não é? Autorizado, chamo o táxi. Livre, chama táxi, 4040. Sim, está mantendo a aeronave da Juliette aguardando a liberação do sítio. Voo no 093. Salvador, TAM 3153, puxa acionando 2. Luz aguarde, número 2 no CD. Claro. Solo Salvador, azul 4040, temos 1, aguarde. Salvador, será o 9970, bom dia, informação de alta. Será o 9970, esse para o nível de voo 050, via chegada a Mari. 050, via Mari. 2 em 1, 1895, QNH 1018. Índia Alfa, ponto 0110, torre 1895, QNH 1098, azul 4040. Gol 1093, Juliette, portão 3. Juliette para o portão 3, gol 1093. Avisou agora a nave da azul e encerra o taco. 3153, corém equipe de solo, que é com a aeronave da Gol parqueada no 03 à sua esquerda, está autorizado o pushback no 02 e para o taco. E após o gol no 3, autorizado chamar a taco, 3153. Interceptando o localizador visual com o campo, ó, também é 570. Também é 570, completa a torre 118, decimal 95. 3895, até logo, é 570. Torre Salvador, bom dia, destacar com 570. Chicago 6570, tráfego avistado, ajuste no 018. Por gentileza, confirme, trem baixo checado avistando. Com 1018, já avistando, aguarde só um segundinho, por trem. Gente. Travado, 6570. Chicago 6570, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus com 04 nós. Deve pouso no 0, 6570. Oi Salvador, bom dia Azul 4040, ponto espera da 10 da aeronave na corte. Bom dia Azul 4040, após a passagem do Boeing 767 da ABSA Cargo na final pista 10, autorizando alinhar e manter a pista no 0, Azul 4040. Após o ABSA, autorizado alinhar e manter, Azul 4040. Bom dia, tá 3890. Tem informação aqui, ficando por sua autorização, Recife. Pra Recife, copia? Tá pronto, prossiga. Falado Recife, 330 autorizado via Upzul 17, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1208 controle, 5023 o transporte. Estimativa 330, presulo 17, decola no 0 esquerda, Pucaracaju. 208 com controle, 5024 o transporte. Ajuste no 018, autorizado sinal e LS, reporta estabilidade. 2.022, chamada estabilizada, 7 anos. Olá Salvador, muito bom dia, essa cargo 6570, Livrando Lagoa. Avisa segue de Alfa Kilo, Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, ó, 6570. Salvador, Dan 3153, 170, boa, lanterna, Campinas, 4 horas, para ataque. 153, segue via India e Alfa, ponte esperada 10, torre 1-1895, QNH 1-0-8. 318, 3853, 3153. 4040, decolado aos 02. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, com voo. Chamar o controle agora 1208, azul 4040. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia, o azul 4040, decolado na árvore, transição Alfa, cruza 1000 e 100 pés. Azul 4040, contato radar, voa para o 360 via Cedardo. 360 via árvore, azul 4040. Recordo, 3153, está pronto. 3153, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Alinha e decola no 03153. Salvador, bom dia, azul 4062. 4062, prossiga. Desculpa, é azul 4201. Azul 4201, prossiga. Para Campinas. Salvador, Campinas, 340 autorizado, via Zulu no zero, decolando a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Motiva. 1208 controle, acione 5024. Gente, provável Campina, nível 340, por Zulu 10, decola da 10, primeira curva direita, da El Lena Mótima. 1208 é o controle, 5024 acione, Azul 4201. Conhece um grupo de direcionamento. Azul 4201. Decolado ao 06, chame agora o controle em 120.8, com voo. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Tá 3153. Igualmente. Controle, bom dia. Tá 3153, passa 1200 para o 360. 3153, contato radar, vou para o 360 via saída da El. Via da EL 360, acesso 3153. Uma chance boa, Leda, da presente, 3153. Obrigado, da Leda. Leda, obrigado, senhorita. Localizador Armazão 970. Geral 9970, Torre, 1895. 1895. 2, geral 9970, bom dia. Dias federal 9970, tráfego avistado, ajuste no 018. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. Baixo travado avistando. Federal 9970, pouso autorizado, pista 10. Vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 1-4-0-4-0, chama Recife, 1-2-8-8. Azul 4040 vai chamar Recife, 1-2-8-8. Muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 2710 da Azul, Pinheiros Aéreos, 43, formação Delta. Para Aracaju, nível 190, copia? Possível coordenar 150? 150, aguarde. A 357, isso para 4 no pé. Ajuste no 018, via chegada Morro. Ajuda 710, copia 150? Copia 2710. Salvador Aracaju, 150, nível autorizado, via Golf 677. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle. 0276 no transponder. Autorizado 150 para Aracaju, Golf 677, pista 10, curva à esquerda após a decolagem, saída Conde. 0276 no transponder azul 2710. 1208, controle. 208, azul 2775. 2710. Correndo, chimbra, puxa e chamamento. Morada 2710. Direto, SAP 9976. Saulo, bom dia, Sideral 9970, de pronto. Alfa aqui no Pátio 3, Sideral. Alfa, Pátio 3, obrigado. 3597. Galeão, copia? Yeah. Salvador Galeão, 360 autorizado via rota, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208, controle, 5040, transponder. autorizado, com para o Galeão, ele voou 360, com a Valorra do Pan de voo, decolando ao 0, curva direita, é o Lederome, 208-040, voo 1963. Voo 1963, correto, chama para pushback e fundamento. Trezando 53, chama de centro Recife, 1251. Confirma, senhorita, foi pro hotel 3153? 3153, agora com Recife, 1251. Obrigado, bom dia, senhorita. Polo Azul 4201, ponte 1, pushback fundamento. 01, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, 4201. Para 2.000 pés, autorizado a final de procedimento LS-3, pode estabilizado no localizador. Décima 2.000 vai informar estabilizado no localizador do federal 9976. Pé 3517, número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo, pé 3517, pode confirmar a posição do tráfego na sua frente? Pé 3517, o tráfego número 1 está na chegada à margem. Alô, Salvador, Sander 6219, com a informação Delta, autorização 360 Galeão. Sané 6219, Galeão 360, autorizado, via rota, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208, controle, 5031, transponder. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota do plano, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Irume, 1208, 5031, Sané 6219. Correto, senhor, para o pushback fundamento. Camarão. Solotan 3890, portão 4, puxa, pega a sala. Portão 4, aguarde, número 2, no setor. Aguarde. É 3517, vetora para sequenciamento, curva direita para o 225, limite ao QD mais 1000 de Simbra. Ciente, direita para o 225, 3517. Salve Salvador, bom dia, aqui 2723, informação Delta, autorização para a vitória da conquista 1000. Azul 2783, vitória da conquista, nível 1060, autorizado. Cola pista no zero, curva direita, saída boa, leva ao piloto e direto. Controle em 2068, acionando 5037. 2783, autorizado para a conquista, nível 1060. Cola pista no zero, saída água, leva. Volta, pushback para a 273. Para o táxi 4201 com 120 a bordo, 420 até na Ribeirão Preto. Autorizado o táxi end, ponte para 10, torre 1 no 8, 195, negão no 0 no 9, 4201. 09, ponto 090, torre 1895, azul 4201. 1890, autorizado, push, porta. Porta táxi da 300. Bom dia, voo 093. Cara, tem uma nuvem aqui na frente, mais 2 milhas a gente pode ir para a dona, pode ser? Pode na proedidona. Vai apontar na proedidona. 3597, reduzindo a velocidade para 2009. Reduzindo, 3597. Salvador, bom dia, azul 4201. Controle da 0.8, aciona 5041. Poderia confirmar a saída? Só foi copiado previsão Alefa. Da decolagem, 1.4201. Confirma a saída, só foi copiado a previsão Alefa. A saída Arbor, após a boa composição Alefa, ficou no 0.93. Saída após previsão Alefa, é isso? Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Sim, transição Arbor, transição Elefa. O gol 1093, autorizado 360, decolada 10 para 360 para Confi. Decolada 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle de saída 120.8, transponda 5041. Gol 1093. Volta para o push, gol 1093. Reporta para o posto. 4958. Azul 4958, aciona identificação. Azul 4958, contato radar, acionado 5021, voo para o Admari para a chegada a Mari, QNH 1099, reporte para a descida. Quando Mari, o ajuste vai ser no 019, camarada, que é a descida, o azul 4958. Proedidor 9976. 9976, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado. É 3597, para interceptar o localizador, com vista esquerda para o 140, direita para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Esquerda para o 140, desce para 2000, vai reportar estabilizado, 3597. Azul 4201, decolou. Azul 4201, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda. Será 9976, complete aproximação a Xemé Torre, no 8, decimal 95. 2895. Torre, bom dia, Sideral 9976. Sideral 9976, bom dia, ajuste no 019, reporte passando marcador externo baixado e travado. Puti, vai reportar passando um marcador externo 9976. Autorizado, puxa o portão. Autorizado, é para o Canadá. Voo 9-0. Sideral 05 nós, pouso autorizado, pista 1-0, Sideral 9976. Bom dia, passou o externo, já está baixado travado, com livre pouso lá 9-7-6. Autorizado, salvador, 9-9-7-2, Sideral. Está 9-9-7-2, essa é a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, Canegal na 019. 0619, posso falar em taça? Aguarde, 9972. Para o táxi, 3890. 148 a bordo, 2h50, até na Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 1-8-9-5, Kringal no 0-1-9, 3-8-9-0. Pode esperar 2h95, obrigado, 3-8-9-0. Interceptou o localizador, 3-5-9-7. 1-8-9-5. 1-1-8-9-5-3-5-9-7. 2-7-1-0. Salve, Salvador, voo 9-6-5-3-5-Brasil, chamou o golpe? Ativo, 8-6-5. 9-6-5, autorizado Brasília, VP Zulu no 7, nível 3-6-0. Saída Arbor, Elefa. Com curva pela direita, base de decolagem, acionado 5044, curva no 865. Autorizado 360 para Brasília, via Pesolo 97, saída Arbor, direção Elefa, primeira curva direita, 5044, transponder, jogou 1865. Confirmando, transponder 5044, ponto push, curva no 865. Bem, 5044, chama para pushback também, 865. Mira, João Nordeste. Cruzando nível de voo 190, indecida para o 060. 4958, vamos chamar. Vai iniciar o pushback, o voo 963. Bom dia, geral 9976, livrou na sua escuta. 20 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso, pista 1-0, 3-5-7. Salve, Salvador, muito bom dia, Oxané 62, 1-1, posição 5, pushback, treinamento. 2-1-1, autorizado, puxa, portão de táxi. Quem é autorizado com passar a táxi, 62-1-1. Paulo, bom dia, o gol no 093 para pushback acionamento, se é que do azul que vai acionar no gate 5. Nós estamos no gate 3. Autorizado pushback, o gol no 093 já pode pronto. Gente, autorizado junto com o azul no gate 5, vai chamar para o táxi, gol no 093. Bom dia, Oxanar 225 com a Delta. Oxanar 225, Brasília. autorizado via Peso no 7, nível 380, saída Arbob, LF, com curva direita após decolagem, acionado 5052, Oxenê 6225. 380, autorizado Brasília, Peso 97, decolada 10, curva direita, Arbob, relefa, controle 1208, transponde 5052. Bom, pronto, puxa, Oxenê. Oxenê. Salvador 2710 com 43 a bordo, 3 horas autorizado. Alterna Salvador para o táxi. Alterna 2710, tem sido 43 a bordo, autorizado o táxi através do, da posição 612 para 3. 209 sendo posto no momento. Ciente, a visual 09 puxando. Azul 2710, até o pátio 3, vou chamar na para entrada no pátio 1, confirmo. Até através da posição 612 do pátio 3, tem aeronave puxando 5, puxa até sair do pátio 3. Então mantendo através do portão da posição 612, azul 2710. A gente vai mantendo através do portão 612, 2710. Do 2 na aproximação, mantenha 2009 nós na descida. Hoje vai estar restrito a 200 mesmo, só mantendo 200, obrigado. Fico 96, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1099. Azul 4201, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 3519-5420. Salvador, é o 3597, bom dia, livrou a pista. 3597, bom dia, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Autorizado via Alfa, vai reportante da Juliette, 3597. Na 3890, alinhar decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 30 graus, 06 nós. Alinha decola 3890, tá. S612, é gol 1963. 963, autorizado, táxi seguindo a nave da companhia, através 04, via Índia, ponte esperadão no 02, 198, decimal 95, negão no 019. Ponte, seguindo a aeronave da companhia no 4, ponte esperadão no 0295, gol 96, depois. Tá fumando 1018, na taxa 2. PNH 1019, geral 9952. 19, Ponto 3 horas e 10 de autonomia, alterna Campinas. No 093, autorizado táxi via Índia, ponte esperadão no 02, 198, esse fone 95, negão no 019. Ciente no 019, está iniciando o táxi pela Índia, no ponto de espera vai chamar a torre 1895, ou no 093. Salvador, é o Oxenar 622, para o Puxilegra, na Neto 7. Oxenar 625, portão 07, autorizado, puxa, por táxi. Vai reportar. Salva 62, 1-1 da Oxanera, acionado, pronto para o táxi, forma 154 a bordo, 3 horas e 40, autonomia, alternando ao Guarulhos. Oxanera 211, aguarda ingresso da aeronave da TAM no pátio via Juliette, e após prossegue via Índia, ponte paredão no 02, 198, 95, negão no 019. Ok, aguardando a ingresso da aeronave da TAM, após segue via Índia para o ponto de espera, 118.95. Frequência da torre 6219. 3597 Juliette, portão 04. Prossegue Juliette para 04, 3597. Falou, gol no 865, posição 9, para o prefeito de estacionamento. Falou, 865, autorizado, puxa, portão. Autorizado, fantástico, 865. Azul 2710, segue a aeronave em frente da Bianca, via Índia, ponte paradão no 02, 198.95, negão no 019. Legal no 09, seguir a nave da Bianca à frente. Pode esperar 2895, azul 2710. 0 grau e 07 nós. Tem livre decolagem voo no 096. Foi de dona. Vai voar pro de dona, 4958. Cuidado alinhar e manter, pistona 0. Já pode rolar 0, nós estamos mantendo 0, voo no aguento. Azul 549. Fala 649, autorizada a chegada bom, Sirius para 4000 pés, CNH 1019. Bom, 4000 pés, 1019, bom, 649. 5973, reduz a velocidade para 2209. Para 2209, para 73. A gente suba para nível de voo 360.